Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. O Dia Internacional da Mulher de 2025 foi o pretexto e não mais do que isso, para fazer um episódio de Classicamente só com música composta ou cantada por mulheres. Tentei que houvesse diversidade, que estivesse representado o maior número possível de nacionalidades, de géneros musicais, de épocas históricas, recuando no tempo o mais possível. A primeira escolha foi Moda da Farrapeira, uma canção tradicional das Beiras, numa versão do Cramol. Cramol é um grupo de mulheres, nascido em 1979 no seio da Biblioteca Operária Oeirense, inspirado no canto tradicional de mulheres. Vale a pena explorar o trabalho que o grupo tem desenvolvido para dar a conhecer o canto da mulher rural no seu cotidiano. A segunda escolha é Pata Pata, uma canção dançante de afropop, com raiz na música popular sul-africana tradicional e popularizada pela cantora sul-africana Miriam Makeba. É o maior êxito da cantora, gravado por muitos outros artistas em todo o mundo. Os créditos da composição são da própria Makeba e de Jerry Ragovoy. A canção foi originalmente escrita e cantada na língua Xhosa. Nesse idioma, Pata Pata significa toque-toque. Para os interessados em explorar as origens da canção, deixo a nota de que Pata Pata é também o nome de um estilo de dança muito popular nos shibins, uma espécie de bar com músicas, do subúrbio de Joanesburgo em meados da década de 1950. O dançarino agachava-se diante da sua parceira e acariciava o seu corpo ao ritmo da música. À medida que ele se levantava, ela girava, movendo os quadris. Na África do Sul e no Zimbábue, os shibins constituíam alternativa aos pubs e bares, onde, sob o apartheid, os africanos não eram autorizados a entrar por serem reservados a pessoas de ascendência europeia. Originalmente, os shibins eram explorados ilegalmente por mulheres, conhecidas como shibin queens, reavivando uma tradição africana que atribuía às mulheres o papel de fabricar álcool. Dance we do down jo- Johannesburg Way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. A primeira compositora da história da música, isto é, a primeira mulher cujas obras musicais sobreviveram, é Cássia. A compositora e poetisa, famosamente linda, nasceu na cidade de Constantinopla no século IX, no seio de uma família abastada e é considerada santa pela Igreja Ortodoxa. Embora possa haver mais sem atribuição de autoria, cerca de 25 hinos seus são ainda cantados nos tempos atuais. Entre eles, este, o túmulo do seu cadáver. Viajaremos agora para o século XII. Hildegarda von Bingen foi uma das figuras mais extraordinárias da Idade Média, uma mulher de um poder e uma coragem impensáveis para a época. Monja alemã, mística, santa e doutora da Igreja Católica, foi teóloga, pregadora, médica informal. Nos seus livros dedicados à medicina, além de se declarar a favor da cerveja e ter até uma receitinha caseira para curar a ressaca, abordou com frequência o tema da sexualidade. Foi neste campo uma revolução quase inacreditável. Numa linguagem clara e apaixonada, fez o que seria a primeira descrição do orgasmo feminino do ponto de vista de uma mulher, e atreveu-se a garantir que o prazer sexual era do homem e da mulher, e não somente do homem, como se fazia acreditar na época. Tinha uma visão igualmente feminista de Eva e do pecado original, deslocando para a serpente a culpa atribuída normalmente à mulher. Expressivamente apelidada Sibila do Reno, foi escritora com uma vastíssima obra, incluindo epistolar. Sobreviveram cerca de 400 cartas. Foi poetisa, dramaturga, linguista e, claro, compositora. A técnica da sua música insere-se, em linhas gerais, no contexto do canto gregoriano, mas com diferenças importantes. Na peça que estamos a ouvir, Ó Virga, ac diadema, Hildegarda eleva Maria a um símbolo de poder e renovação. A vara verdejante do título representa a fertilidade espiritual e a restauração da dignidade humana, colocando a mulher no centro da redenção. Cássia, no século IX, e Hildegarda von Bingen, no século XII, usaram a música como meio de exaltação do sagrado, mas também da figura feminina. Com uma melodia livre e luminosa, esta obra afirma-se como um hino ao feminino. Uma curiosidade. Em 1994, no álbum com o título Vision, o mesmo título do filme que conta a história incrível desta monja, melodias vocais suas foram harmonizadas com recursos eletrónicos. O disco vendeu 450 mil exemplares e permaneceu por 16 semanas no topo da conhecida lista Billboard. Quam dens floristi in alia vicissitudine, qua Apenas o início da peça que ouvimos antes e que encontra no YouTube. Do século XVI, do Renascimento tardio, escolhi uma compositora italiana, intérprete de laúd e cantora, Maddalena Cassolana. Não consta como outras mulheres nas histórias da música mais conhecidas, apesar de ter sido a primeira mulher compositora da música ocidental a ter um volume inteiro da sua música impresso e publicado. Na dedicatória do seu primeiro livro de madrigais, mostra o seu sentimento sobre a raridade no seu tempo de uma mulher compositora e, sobretudo, a sua consciência do valor da mulher. Cito-a: "Desejo mostrar ao mundo, tanto quanto me for possível nesta profissão musical, a vaidade errônea de que só os homens possuem os dons da arte e do intelecto e que estes dons nunca são dados às mulheres." Aqui está um dos seus madrigais, onde a música e o texto criam um diálogo intenso sobre a morte e o desejo. Do século XVII trouxe uma representante de França. Elisabeth Jacquet de la Guerre destacou-se como cravista e compositora na corte de Luís XIV. A sua sonata revela uma escrita refinada e expressiva, com uma grande virtuosidade instrumental, como se prova neste breve andamento, um presto, da sua sonata em ré menor para violino e baixo contínuo. Thank you. No século XIX, encontramos nomes sonantes. Recorda título e exemplo Fanny Mendelssohn, pianista e compositora alemã, irmã do compositor Felix Mendelssohn. Há quem a considere a primeira compositora importante do mundo. Não menos sonante é o nome de Clara Schumann, pianista extremamente talentosa e compositora de relevo, apesar dos entraves colocados pelo antiquado marido, também compositor, Robert Schumann. A história do casamento entre ambos e a relação ambígua de Clara com Brahms poderiam adoçar este classicamente, não foram as limitações de tempo e, por outro lado, a facilidade de encontrar informações sobre o tema e, sobretudo, de ouvir a música de Clara. Se aceitar a minha sugestão, pode começar pelo trio para piano em Sol menor, opus 17. Posto isto, demos então um novo salto, para outro continente e para outro género de música. Para recordar Chiquinha Gonzaga, a pianista e maestrina do Brasil, pioneira na música popular brasileira. Como curiosidade, refiro que foi autora da primeira marchinha de carnaval, ou Abra Alas, de 1899. Compôs 77 obras teatrais e umas 2000 peças avulsas. Diz Mário Andrade que quem quiser conhecer a evolução das danças urbanas brasileiras terá sempre de estudar muito atentamente as obras dela. Porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Tendo decidido divorciar-se do seu primeiro marido, este imenso escândalo para a época determinou uma vida e uma obra cheias de aventuras e inovações. O pai considerou-a morta. Atuou no chamado teatro de revista. Filha de mulher negra, participou na campanha abolicionista nos anos 1880. Imaginem-se as reações a uma mulher que dava opiniões sobre política e regia orquestras em teatros. Vale a pena conhecer essa história e essa relação com a obra de Chiquinha Gonzaga. Nós, por aqui, ficamos com a sua música, com Corda Jaca, o nome com o qual se popularizou o tango gaúcho. É um clássico do grande repertório da música instrumental brasileira, uma das músicas mais gravadas e conhecidas de Chiquinha Gonzaga. O nome da compositora esteve envolvido em escândalo, desta vez político, quando este foi executado no Palácio do Catete em 1914. Thank you. Entrados nos séculos 20 e 21, a seleção torna-se muito mais difícil pela abundância de intérpretes e compositoras. Aviso já, vou resistir à voz irresistível das cantoras de jazz estadunidenses Ella Fitzgerald e Billie Holiday, e aos blues cantados por Bessie Smith, que nasceu em finais do século XIX, mas viveu sobretudo no XX. Também com tristeza, resisto igualmente a uma das cantoras mais famosas da América Latina, a argentina Mercedes Sosa, ou à portuguesa Clotilde Rosa. A minha escolha recai sobre uma cantora, guitarrista e compositora estadunidense que eu desconheci antes da investigação para este Classicamente e por isso a escolhi. Além de pioneira do folk e do blues, Elizabeth Cotton desenvolveu uma peculiar técnica de tocar guitarra conhecida precisamente como método Cotton Picking. A sua mais famosa canção, Freight Train, é um tributo aos comboios que paravam junto do sítio onde ela morava e podia ouvir da sua cama à noite. Tornou-se um clássico do folk estadunidense. Tivéssemos mais tempo e acrescentaria uma outra canção de Elizabeth Cotton, Shake Sugary. Não sendo possível, deixo ao seu cuidado a procura e a audição da mesma. No seu lugar, não para a substituir, evidentemente, coloco outra compositora e guitarrista que descobri nesta pesquisa estadunidense e do cenário do jazz, Emily Remmler. Thank you. Gravou 7 álbuns em menos de uma década. Morreu com pouco mais de 30 anos, vítima de um ataque do coração fulminante. Diz-se que pode ter sido consequência de seu consumo de opiáceos. Este é o som de Mozambique, com a guitarra da compositora. Nesta lista de mulheres de hoje não poderia faltar uma senhora que tive o privilégio de ouvir ao vivo na Expo de Saragossa, já lá vão umas calendas. Mundialmente conhecida como a Voz do Deserto, foi, é, a voz mais representativa da música tradicional do Sahara Ocidental. Através da sua música, deu a conhecer a causa e o sofrimento do povo saharaui. Refiro-me, claro, a Mariam Hassan. Há 19 anos escrevi num dos meus blogs. O que mais me impressionou, porque é impressionante, desde o primeiro contacto com a música de Mariam, foi a sua vitalidade graciosa e delicada, doce e naturalmente dilacerante. Nessa publicação deixei como exemplo a memorável canção da Intifada. ضحكت بروق الأبد. summit. Ao contrário do que se possa erradamente pensar, há muitas mulheres com lugar merecido na história da música. Por isso me custa concluir deixando de lado uma lista enorme, sim, enorme, de personalidades como Josephine Baker, além do mais figura iminente da resistência francesa anti-nazi e da luta antirracista. Ou a alemã multifacetada Utlampa, o seu repertório dos cabarés da canção política do período da República de Weimar, os musicais, o universo de diversos compositores do século XX por quem enveredou, ou de França a popular Edith Piaf, e muitos outros nomes menos sonantes. Mesmo no domínio da chamada música clássica, no sentido restrito, a lista escassa deste classicamente poderia ser muito ampliada e não precisaríamos de nos manter nos séculos mais próximos. Sirva como exemplo do início do período barroco, a compositora, cantora, lutenista, poetisa e professora de música italiana Francesca Caccini, filha de outro compositor conhecido, Giulio Caccini. Antes de terminar com a música portuguesa com a qual iniciámos, estico um pouco o tempo para incluir uma faixa de uma compositora e cantora nascida em Córdoba em 1994, Maria José Llergo. Decidi fazê-lo porque ela mistura as suas raízes flamencas, e é público o meu gosto pela música flamenca, dizia que mistura as suas raízes flamencas com sons eletrónicos, pop e ritmo and blues. Soy como el oro. Assim, com um pé na tradição e outro na vanguarda, Maria José oferece linhas vocais pungentes e ultra-expressivas, aliadas a palavras que descrevem os seus sentimentos. Mavar, Maria José é uma poetisa. Aliás, e utilizo palavras suas, ela vem de uma terra onde a poesia é abundante. Na Andaluzia, tudo é poesia. La Alhambra é poesia. A arquitetura, o flamenco é poesia feita de música. É como ela se apresenta em Soy como el oro, sou como o ouro. Mas eu tinha prometido fechar com música portuguesa esta muito humilde homenagem e vou cumprir. Não me custa tanto esquecer, entre aspas, Amália Rodrigues ou Maria João. Elas, como ainda Jacinta ou Cristina Branco ou até Celina da Piedade, entre outras, são ouvidas com mais ou menos regularidade até nas rádios e TV. O mesmo não se pode dizer de Francine Benoit, nascida em França em finais do século XIX e naturalizada portuguesa, ou da pianista e compositora Berta Álvares de Sousa, uma das primeiras mulheres a dirigir uma orquestra em Portugal, ou, estas mais faladas, Clotilde Rosa ou Constança Capdeville. Isto para não recuar a Dona Maria Bárbara de Bragança, cultivada filha de Dom João V do século XVIII, ou Leonora Duarte, flamenga de origem portuguesa do século XVII. E há uma nova geração de compositoras formadas na Escola Superior de Música de Lisboa, Inés Mai, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, e na Universidade de Aveiro, em que se inclui, para só dar um exemplo, Sara Ross, nascida em 1989 nos Açores, de quem é este tema com o título Para Sassetti. Thank you.